se tem prisão, um coração não deixa dor calar sua canção. Não importa se ferido foi, não importa se ninguém vai lhe ouvir. Se houver um sincero louvor, haverá libertação. Quem louva vive um milagre. Quem louva vence as prisões. Quem louva alcança o coração de Deus. Então erga o seu louvor. Então erga o seu louvor. Não importa se ferido foi, não importa se ninguém vai lhe ouvir. Se houver um